trabalha no correio e que namora um menino eletricista. Estou pensando em casamento, mas não quero me casar. Quem modelou teu rosto? Quem viu a tua alma entrando? Quem viu a tua alma entrar? Professora Adélia, a tia de Lama e a tia Esperança. Será que você vai saber o quanto penso em você com o meu coração? Será que você vai saber o quanto penso em você com o meu coração? Está agora a teu lado, quem para sempre está, quem para sempre estará. Ela me diz que trabalha no correio e que namora um menino eletricista. As famílias se conhecem bem. Papel passado com festa, bolo e brigadeiro. A gente quer um canto sossegado. A gente quer um canto de sossego. Estou pensando em casamento, ainda não posso.